lembra da tua mãe humilhada pelos copos. Tu lembra do teu corpo retorcido pelos choques. Tu lembra nossa foto em tempos de colegial. Tu lembra que Harley nunca foi um cara mau. Ele entregou a vida pra usar roupas de marca. Minha geração foi quase toda nessa barca. Meus comparsas não conseguem nem chegar aos 20. Foda-se sua gangue, hoje eu odeio o crime. Foda-se o poder, olha o rosto da tua mãe. Que se foda a cocaína, eu parei pelos meus fãs. Foda-se a corrente, os sinais, os canos. Que se foda, minha família vem sofrendo há anos. Foda-se o maldito skunk que eu tô fumando. Se meu primo tá na tranca sofrendo e mofando. Foda-se esse verso, foda-se o ingresso. Foda-se o sucesso, sinto falta dos meus manos. Tô aqui pra te julgar. Eu sei que é doloroso ser nascido pra se contentar com algo menos que viver. Mano, eu nunca me esqueci de você. E que a paz tão sonhada na terra, desperdiçada na guerra, posso encontrar o teu coração. Teu pai e tua mãe é quem quer o teu bem. Cadê os teus amigos? Restou quase ninguém. Tentou fugir, caiu na mesma ilusão. Essa loucura transformando herói em vilão. Odeio o sangue que me cerca. Odeio o ódio que me testa. Amo as estrelas que me guiam. Amo as vitórias que me esperam. Os amigos que não voltam mais. Bota logo um chá pra que as almas descansem em paz. Só pra relaxar, mas tu sabe adormecer jamais. Pode recuar, lógico que desistir não vai. Logo sinto a presença dos meus. Logo sinto a presença de Deus. Me acompanha nessa estrada escura. Nossa alma, ela nunca morreu. Não tô aqui pra te julgar. Eu sei que é doloroso ser nascido pra se contentar com algo menos que viver. Mano, eu nunca me esqueci de você. E que a paz tão sonhada na terra, desperdiçada na guerra, posso encontrar o teu coração. Mãe toma cardoso, tá ligado, compassa? Mas vem, Deus que é justo.